Autorizado, 164. Controle? Ah, você escuta. Qual foi a distância que você está recebendo seu equipamento aí do Velho Salvador? 14, 1,4 milhas de alta mais tempo. Sim, somente para informação, a ficar atento à restrição mínimo de 110, 15 milhas, ok? 5490. 1935, bom dia, Luxanário 6142. Boa tarde, Oceanero 6142, decolado no perfil da Pucaru. Oceanero 6142, contato radar na decolagem, sai da Fuca, solitário 350. Fuca 350, passa, 6142. Pode prosseguir para 2.964. 1.964, desça para 2.007, autorizado LSFC, reporte final estabilizado. 2.000, autorizado LSFC, reporte estabilizou, 3154, sendo identificação, desça para o nível 050, chegada Mari, que negar no 013. Zero Duna, 3154. Guilherme Maia, sua identificação. Guilherme Maia, contato radar, agora 65 milhas sudoeste do VR Salvador, vai para o Itap, reporte descida, QNH no 0 no 3. Falta Tango Tango, sem identificação, reporte descida na proa Diamante, NH no 0, 1 no 3. Descida para o nível 060. Chamei 1425, alterno 2545. 1825, alterno 2545, boa, 1425. Charlie Mike, desça para o nível 050. 3154 na proa de Duna, descendo para 2000 pés, que é 0 no 0 no 3. 6 desígnios, acessório no próximo setor informar, reporte retro do Duna. Vou 164. 164, contato de aproximação, torre 1 no 895. 1 no 895. 7. Vou 1164, boa tarde, baixado, seu avanço. Vou 1164, livre pouso na 10, vento 1140 graus, 09 nós. Chega em centro Recife em 2005, alterna 12545. Charlie Mike, autorizada para o Edduno. Quatro no Solange 48, direita 121 decimal 9. Direita 219, do 1164. Nível 220, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle 119 decimal 35, aciona 5046 no transponto. Autorizando 5-4 na proa de Duna, autorizado LS, aqui no reporte final, estabilizado. Reporterado final, está 3154. Diz que Charlie Mike desça para 3.000 pés, que é 0-1-3. Boa tarde, gol 1164, Litron. Gol 1164, boa tarde, táxi via Alfa, Juliette, ao ingressar no pátio principal, segue a viatura Follow Me até o portão 1-1. Alfa Juliette, ao ingressar no pátio, segue Follow Me até o 1-1, gol 1164. Solo Salvador, boa tarde, azul 4065, nível 3-4-0, link da informação Papá. Azul 4065, boa tarde, formação em curso Quebec, mudança no ajuste no 0-3. Campinas, autorizado nível 3-4-0. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, na pós-posição Bridge, onde intercepta o pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-1-9, decimal 3-5, aciona 5-0-5-0 no transponto. Assistente agora da informação Quebec, ajuste nível 13. Autorizado nível 340, a primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Bide, após Upper Zulu, 16, após via rota do plano. Vai chamar o controle em 11935 e o transponder é 5050, azul 4065. Azul 4065, correto, portão 8, chama para o pushback acionamento. Chamará pronto para o push acionamento, 4065. Paulo Salvador, boa tarde, Atlas Cargo 8487, Recife 350. Da Quebec. APS 8487, ciente, só um instante para a Copa, prepara a saída PUCA, transição Caju, aguardando. Caju, não se escuta. APS 8487, copia? Copia 8487. Autorizado para Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 10 com a esquerda, no perfil da saída PUCA, transição Caju. Controle 119, decimal 35, aciona 5047 no transponder. APS 8487, pátio 3, chama para o pushback, seu nome. No 164 visual com Follow Me. Afirma. Se entra. Realizador, o tanto 3154. Tanto 3154, só em 1895. 1895, obrigado. Charlie Mike, desça para 2.000 pés, autorizado LSXR, reporte final estabilizado. Ótimo. marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Vento 150 graus, 09 nós. 3154, reportar a gente. Chamou o solo, faça o cheque no equipamento e inteligência, ok? Passando Simbra, baixou, travou, TAM 3154. TAM 3154, autorizado pouso na 10, 150 graus, 09 nós. 37, pouso pistão 0, TAM 3154. A 3000 pés, NH 10, 14. Chamou o som. Tiro Quebec Serra, boa tarde. Para Cairo Lorenzo, no meu pés. Decolagem da 17. Curva direita, via corredor Axé. Controle em 1, 19.35. Torre em 1, 18.95. Aciona 0123 no transponder. Transfere a mesma para acionamento e táxi, ajuste no 013, um bom voo aqui no Quebec Serra. Nossa, minha amiga, boa tarde, acima a identificação, lista para o nível 050, correção 060, chegada a Mário. Então, chegada número 4 na aproximação. Salvador, essa carga 8487. 8487, autorizado de espectacionamento, reporta o tanque. Confirme. Confirme a altitude. Para o táxi, quilo, Quebec Serra. TAM 3154, solo 56, direito 121, decimal 9. 219, direito, TAM 3154. Solo Salvador, muito boa tarde, TAM 3154, para liberar no topo 3. TAM 3154, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, vai cruzando a Juliette, TAM 3154. Tem condição de informar a distância de Salvador? Atendeu negativo o contato radar, a sua localidade proveniente do setor norte? Gente, é participação do rotatório. Presuno 54, Juliette, portão 05. Para o 05, via Juliette, então 3154. Bom, no 967, Galeão, copio, 360. Autorizado para o Galeão, nível 360. Decola da 10 com curva direita, no perfil da saída da AEL, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Presuno 10 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5051 no transponder. 1097, desça para 5 mil pés, QNH 1094, autorizado chegar até a PONF. Bolo 967, correto, portão 2, chama pronto, pega ensinamento. Ajuste 1094. Boa tarde, prepara a saída PUCA, Jamo aguardando o copo. ATG 3000, Alfa Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, desce para 2 mil pés, QNH 1093, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Para 2000, Rafa, para Alfa Tango Tango. Papapá, Alfa Tango Tango, número 2 para aproximação. Atrás de um Eco 1110, a 7 milhas no final do procedimento ILS X-Ray. Tá quente, o Alfa testando. Estabilizado, ILS completo, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, chame torre 118, decimal 95. 18,95, Charlie Mike. Torre, papapá, Whisky Charlie Mike. Whisky Charlie Mike, reporte marcador externo, transpouso baixado e travado, vento 140 graus, 08 nós. Vento, transpouso está baixado e checado. Volta no motor, Dois robôs, Apto 8487 copiado, assim que a aeronave da TAM parquear no 05, prossegue o táxi via pátio principal Índia. Ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3 no bom voo. 0 no 3. Tango Índia Bravo, chame torre 118, decimal 95. Papada em Tilo, Quebec Serra, autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Oxané 6314, por aí. Oxané 6314, desça para 2 mil pés, QNH 1013, livre da restrição de nível em ETAP. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado ILS X-Ray, descendo para 2 mil pés, livre da restrição ETAP. Estabilizado, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, chame torre 118, decimal 95. 3895, Alfa Tango Tango. contato com a Papa Alfa Tango Tango, estabilizado ILS. Alfa Tango Tango, conte minha aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 130 graus, 109. Alfa Tango Tango. Livre pushback, treinamento, chama para o táxi. Autorizado, posicionamento, manda para o táxi, nós vamos para o treinamento. Seu presente, 19BM. Comigo com presença, 19BM. Número 2 para aproximação. Confirme, clareza 1. Boa tarde, seria teu rádio da cargo 8487. Rádio da cargo 8487, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera para zero, rádio da cargo 8487. Trocou a primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, DCT, Aracaju. O transponder 5054, frequência do controle 199, decimal 35. Vento 130 graus, 109. Atendimento correto, chamando para treinamento pushback, voo no 884. Busque Charlie Mike no solo 04, direita 121, decimal 9. Igual no 04. Olimpo 01, adicione identificação, desça para nível 060, autorizado chegada mais. A 3192, confirme a velocidade de casa. Papa, papa, alfa, tango, tango, confirme o trem. Passa travado. Alfa, tango, tango, livre pouso na 10, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso 10, alfa, tango, tango. 01, confirme a velocidade indicada. Gente, Olimpo 01. Para prosseguir na descida, voo no 966. Voo no 966, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, QNH 1093, reporte estabilizado. 2000 como L3 reportará, estabilizado no X-Ray, voo no 966. Controle, boa tarde, é o Kilo Quebec Serra. Papatão Kilo Quebec Serra, controle Salvador, prossigo. Decorredor no 7, solicito 2500 direto do Cairilho. Gente, eu busquei Charlie Mike. No 0123, cadê aqui? Controle Oxanã 6314, estabilizou no localizador. Oxanã 6314, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 895, 6314, bota. 8487, após a passagem do tráfego na curta final ali, mantém preparados para decolar quando estão logo liberados. 8487. Espera da pista 90, vai chamar a torre 118-95, altímetro 9093. 304, continue a aproximação, aguarde liberação para pouso, temos aeronave alinhando agora para decolagem, aguarde pista livre, 130 graus, 109, Oceaner, 6314. Aguardando pista livre, 6314. Tango de Bravo manterá o setor norte, em espera, aguardando autorização para cruzamento do campo, prosseguir parte 3, Tango de Bravo. Na espera, aguardando autorização, Tango de Bravo. Alfa Tango Tango, seu solo 07, libere a direita, agilizando manobras e solo em 1219. Bate um minuto para a cópia, o Índia, Vitor Índia. A Robson 8487, o vento 130 graus 109, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, para cargo 8487. Tango, prossiga via Alfa, Kilo, parte 3. Dois, controle Salvador, desço para nível 070, que é legal na 013, autorizado chegada a Mário. Pro vento 130 graus com 8 nós, tem livre pouso, pistão 0. Livre pouso 1063, motor. Absoluto 487, decolou 08, controle em 119, decimal 35. 8487, 1935, obrigado. Índia Vitorinha, autorizado até a Juiz de Fora, nível 360, via Pêvelo 90, ex-MAP DCT. Decola da 90 com a primeira curva à direita, saída da El, Leda, após posição Bridge. Transponder 5041, frequência do controle 119-35. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 1097, temporada de Duna, 2013, reduzindo 809, autorizado ILS. Gol 1097, tráfego a 2000 pés na sinal do procedimento ILS X-Ray. 1097. Estabilizado com pista vista, gol no 966. Gol no 966, confirme velocidade de casa. 160. 7 gol no 966, chame torre 1 no noite, decimal 95. 1895, boa tarde. Contra o observatório A 7487 na saída. Pouca transição, Caju. Boa tarde. No 966, boa tarde. Reporte no marcador, o vento de 140 no 09, no 966. No 966. 4065, tá pronto? Curve à direita para 155, reduza para a velocidade final de aproximação. 1097, direita 155, reduzindo. Em ar e decolar, ok? Boa tarde, na minha é meu time, né? Xerém 6314, livro na pista. Xerém 6314, prossiga via Alfa, chame 2-10. Prossegue via Alfa, chama a Santos, 6314. Jet November Whisky, desce para nível 080, QNH 1013, autorizado chegada a mais. Bono 966, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 966. Pode parecer 2000, tá 3192? Tá 3192, desce para 3000 pés, que é legal na 013. Na 013, 3000. Saída Arbor, transição elétrica, decola da 190 com primeira curva à direita. O transponder 5065, a frequência do controle 119-35. Chama tracionamento e pushback, o TRIP 5241. Do ILS X-Ray, número 1, número 3 para aproximação. Para 2000, autorizado e com a maré estabilizada. Confere 7. Olimpo 01, desça para 5000 pés, QNH 1014. Azul 4065, decolada 112, chame controle 199 decimal 35. 119-35, azul 4065. Obrigado, tenha um bom serviço e bom dia. 1-1-8-9-5-0-9-7. Chame seu Recife, 126 decimal 85, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5-2-5-4-5-4-7. Controle de Salvador, muito boa tarde, azul 4065, na Dael, passando 1300. Azul 4065, contato para dar na decolagem, suba para o nível 340, saída da EL. Da EL 340, 4065. Azul 4462, desça para 6.000 pés, quem negar 1-0 no 4, reduza para 2-0-0 nós. Antes, 2-0. Chiné 6314, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão 08. Ingresso Juliette, portão 08. Esse é o alternativo, Salvador? 966 no solo 104, livre direita, 1-2-9. 5, otimito na 0 no 4. 431192. Desce para 2.000 pés, complete o final do procedimento ILS X-Ray. Reporte no curso do localizador. Reportarei no curso da 3192. Está interceptando agora. Sim, está 31192. Chame torre 18 decimal 95. 18-3, é isso? 1895, tá 3192. 1895. Olimpo 01, desce para 2.000 pés, negar 1-0 no 3, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. A aeronave já passou, foi o portão 08, já tá autorizado o táxi, o Índia Vitor Índia. Dá 1-0 no 3. 4462 7 do São Luzino 5, direita 121 decimal 9. Direita 219, gol no 097. Está 3192? Está 3192, possível. 20 grau, 09 nós. 5. Está 3192? Então, 3192, continue a aproximação, reporte na DA, ajuste 1-0-1-3. 0-1-3. Suas passagens de uma aeronave a cauda já vai ser autorizado, gol 1-9-6-7. Igual, frequência livre, 1-1-8. Correção 1-2-3-4-5. Não temos previsão, não. Gol 1-9-6-6. Autorizado o ingresso na Juliette, vai para o portão 09. O 967 está autorizado pushback, saneamento chama para o táxi. Desce para 2.000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, autorizado X-Ray, informarei. 4462. Olimpo 01, estabilizado no curso. Trecho da taxi alfa é fundamento do pavimento. Decimal 35. 1935. 0097. 240, via Golf 677, até a posição coral, onde multiplica os planos para o nível 145 e segue conforme o plano. Decolador 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, após Leda e Léus, o transponder 5072 em frequência do controle 199-35. Azul 4462, reduza para 1970 nós. Reduzindo o 4462. 435, decola da 10, primeira à direita, da El Leda, após Léus. 5742 e 4 Salvador, boa tarde, Bruno 097. Chelé 6327, o transponder 5072, frequência do controle 19-35. 5072 e 1935, Fiat. Fechamento correto, chame para pushback, o Chelé 6327. Vai chamar. Gol 1097, está autorizado o ingresso na Juliette, vai para o portão 0. Ingresso via Juliette do 06, gol no 097. Vitor Índia, vento no 30 graus, cono 09, decolagem autorizada, pista no 0. Solo, boa tarde, Stan 3192 de Bruno. 3192, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Chama ali. Olhou pro 01, já passou externo, tá abaixado para base. Continua a aproximação, informarei pista livre, o vento no 30 graus, ano 09, Olimpo 01. Aguardando pista livre, Olimpo 01. Controle Salvador, contato vai dar na decolagem. Suba por 220, saída da El. Ok, 220 no perfil da El. Possibilidade de coordenar pro ODE e o COS para Ilhéu, gol 9075. Aguarde coordenação, gol 9075. Ok. 30 graus, 109, Olympus 01. Autorizado pouso, Olympus 01. 462, chame torre, frequência 118.95. 1895, obrigado. 5, Vitor Índia. Controle Salvador, Papá Romeu Índia, Vitor Índia, boa. Papá Romeu Índia, Vitor Índia, contato na decolagem, subo 360, saída da El. 360, saída da El, Índia, Vitor Índia. Salvador, Índia, Vitor 462, final do XC, embaixo travado. Filia 4462, número 2, para pouso em forma de pista livre. Movimento com a centena 99. Gente, vendo. Acho que é legal na 093, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Os dois vão manter posição antes da Juliette. Antes da Juliette, tá? 3192. 25. 251, 3325, obrigado, boa tarde, bom serviço, 4065. Confirme pessoas a bordo e autonomia, o gol 1967. 1903-54. Gente, livre táxi via Índia Alfa, ponto de espera da pista 10, vamos chamar na torre 1995, altimito 90, 103. 103, Índia Alfa, ponto de espera da pista 10, muito obrigado, boa tarde. Falou 22, libera a direita, taxi via Alfa e aguarde na Delta para seguir. Para o patrão militar. Oitimal 95. Tá 3192. Tá autorizado de ingresso na Juliette, vai pro portão 02. 02 pela Juliette, 3192. Gol 9884, após passagem depois da tua cauda, está autorizado o pushback de saneamento. Pode, 0-0-0, pronto. Espera 1967, mantenha. Espera. 4075, chame Centro Recife, 1251, alterna 13325. 251. Romeu Índia, Vitor Índia, vou indo pela de Bridge. Pela de Bridge, Vitor Índia. Tá aí, confirme, vai decolar do Pátio 3? Decolar do Pátio 3 comprou a Norte. A frequência da torre 1-95, o transponder 0137. Tá frisado, Lima, Mike. Quebec, cruzar a pista, estacionar a frequência livre, Alfa Romeo. Patrão. Entrado do patrão. Não, dois, não, desse manual, só. Autorizado cruzar a pista ao estacionar a frequência livre. Oi, Alfa Papa, meu sangue é bravo. Olímpio 01, autorizado cruzamento ao estacionar a frequência livre. Dessa, chame pronto para a decolagem, parte 3. É, acionar, camarada, meu sangue é bravo. Ingressar no pátio 1, 5241. 5241, mantém a posição. Lateral. Volume 967 autorizado decolar, pista 1-0, vem com uma centena no atrás. Iniciando, 967. Juliette 9 Whisky, estabilizado? Vem localizador. Papai, o meu Juliette 9 Whisky, complete a aproximação, chame torre 1-8-8-9-5. 1-8-9-5, boa. Torre Salvador, o meu Juliette 9 Whisky, estabilizado. Juliette 9 Whisky, reporte quando baixado e travado. Vento 1 centena 99. Autorizado da colagem, rotou ao norte, vento uma centena 99. Azul 4462 vai manter antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, azul 4462. MD935, vem ovo. Obrigado, boa tarde. Ando Salvador com 2 horas de autonomia. Gente, Livitax, via Índia, Alfa, ponte perto da pista 1-0, onde chamar a torre em 1-8-9-5, altimo 1-0-9-4, 1-8-8-4. Índia, Alfa, 1-8-9-5, obrigado. Trip 5241 vai seguir Boeing da Gol, via Pátio 1, Índia, Alfa, ponte perto da pista 1-0, onde chamar a torre em 1-8-9-5, altimo 1-0-9-4. Vai seguir o Gol, 4-0-1-9-5, boa. Azul 4462, depois de passagem de um ATR, através da Taxi Juliette, está autorizado o ingresso, vai portão 03. Salvador, bagagem 1884, pode esperar pronto. Boa tarde, 1884, mantenha o ponto de espera, não é na nave da final. Mantenha, 1884. Bravo, solo 29, boa. Ali mantendo 0, boa noite, 84. Puca Vipar, ou 96. November Whisky, solo 30, segue para até o pátio. Chame 121 na sua nova liberada. Boa noite, 84, autorizado, decolar, pista na 0, vento no 30 graus com 8 nós. Engenharia decolar, voa no 884. Via Alfa Juliette, Pátio Uno, Taxiway Lima, onde chamar a torre em 1-95. E via Alfa Juliette, Pátio Uno, até Taxiway Lima, onde chamar a torre em 1-95. Juliette, November Whisky. Trip 5627, Quebec confere, aguarde para a cópia número 3. Aguarde, 5627. Xenemé 327, livre pushback, Xenemé Champ para o táxi. 96, copia? Gol 1966, autorizado até Campina Grande, nível 370, DPVU 10, Nilma, DCT. Decola da 90 com primeira curva à esquerda, sai da Puca, Jamo, Vipar. O transponder 5111 e a frequência do controle 119.35. Controle Salvador, boa tarde, 1884, decola. 1884, contato radar na decolagem, suba para nível 230, saída PUCA. 230 PUCA, 1884. 9966. Filme Juliette, November Whisky? Sim, por favor. Lima, aguarde 1 minuto para a cópia. Confirme Juliette, November Whisky. Paciente, coordenador com esse aerotrofote. Uno 967, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, progol 967. 119-35, boa semana. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Trip 5241. 5241, contato radar na decolagem, suba para nível 200, saída Arbor. 200, saída Arbor, 5241. Paredo 2231, controle Salvador, adicione identificação, desça para nível 050, QNH1014, autorizado chegada Mari. A gente pegou para 050, chegada Mari. Força agressiva, até 3217. 4217, desce para 2000 pés, QNH1014, autorizado. Final do procedimento LS X-Ray, pode estabilizar. Autorizado LS, X-Ray em permanência estabilizada, desce para 2000 pés, ajuste 0014, até 3217. Torre em 1 na noite, 195.